Dê o antônimo. Siga o exemplo. Um homem gordo. Um homem magro. Um homem alto. Um homem baixo. Uma mulher loura. Uma mulher morena. Uma criança negra. Uma criança branca. Uma mão grande. Uma mão pequena. Dedos grossos. Dedos finos. Nariz comprido. Nariz curto. Cabelo crespo. Cabelo liso. Olhos grandes. Olhos pequenos. Um homem moreno. Um homem loiro. Pernas finas. Pernas grossas.